de não poder viver. Sai da minha alma, sai pra lá. Não há tudo mais você é. De não poder me ver, é, sai da minha alma, sai pra lá. Não há tudo mais você. Sai da minha alma, sai pra lá. Não há tudo mais você. Tá na boa? Tá na boa. Tá na manchete. Tá uma zona, é o medo da história. Manchete. Hoje eu tô terrível. Da romance é off, da balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Eu não te amo pouco, eu amo muito. Mais conectada. É a moça da cantiga, a mulher da criação. Manchete, música pra compartilhar. Manchete toca o que você gosta de ouvir. Manchete. nasci à toa. Só penduro meu chapéu onde eu posso pegar. E é por isso que eu vivo sempre numa boa. Só assino compromisso que eu posso saudar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. E se não der, não deu, amanhã vai dar. E se não der, não deu, amanhã vai dar. A saúde é um tesouro que anda comigo. Vaidade é um perigo, pode complicar. Quem não tem, diz que tem, joga a conversa fora. Eu tenho tudo que merecer o meu lugar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. E se não der, não deu, amanhã vai dar. E se não der, não deu, amanhã vai dar. E se não der, não deu, amanhã vai dar. Meu carro não é do ano, mas já foi quitado. Tem gente importada que falta pagar. Eu ralei, mas o meu teto não é alugado. Malandro desligado fica sem lugar. Devagar também é pressa, mano, a paciência. Quem dá mole na cadência pode se atrasar. Se a chave do sucesso tá na consciência, só vive de aparência que quer se mostrar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. E se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. Pé no chão, cabeça feita, eu não nasci à toa. Só penduro meu chapéu onde eu posso pegar. E é por isso que eu vivo sempre numa boa. Só assim no compromisso que eu posso saudar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. E se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu, chega mais deu, estrela. E se não der, tá tranquilo, porque Deus sabe o que faz. Cabeça erguida, parceiro, e nunca olhe pra trás. Nos dias de hoje, o que eu procuro é a paz. Deixar minha família bem, depois vem materiais, certo? Se o brilho é verdadeiro, vem da alma. Guerreiro não se apresse, porque a vida pede calma. E amanhã pode dar, se hoje não deu. Sei onde eu quero chegar e eu vou correndo atrás do meu, vai! Meu carro não é do ano, mas já foi quitado. Eu ralei, mas o meu teto não é alugado. E devagar também é pressa, vou na paciência. Pois se a chave do sucesso tá na consciência. Se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. E se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. E se não der, não deu, amanhã vai dar. Se não der, não deu, amanhã vai dar. Alex Tempo, tamo junto, parceiro. Manchete. Isso é isso aí. Querendo ouvir a nossa canção, que me faz lembrar o nosso beijo. Será que é loucura pensar? Você também gostou de ficar? Isso alimenta o meu desejo. Eu não sei o que fazer pra poder te encontrar agora. Você mora longe, no relógio já são altas. Só tem uma solução, é te ligar. Você me atende com uma voz de sono e preocupado. Ensaiei milhões de frases, não consigo dizer nada. Preciso te encontrar. Quero te contar ao pé do ouvido o que eu pensei. Todas as loucuras e os sonhos que eu sonhei. Yeah. amor de amiga. Agora o resto é contigo. Diz pra mim o que vai ser. Vou viver sozinha. Vou correr com você. Quero te contar ao pé do ouvido que eu pensei. Todas as loucuras e os sonhos que eu sonhei. Eu fiquei sozinho procurando entender. Só agora eu me liguei. Que era você. O meu querer é muito mais que amor de amiga. Agora o resto é contigo. Diz pra mim o que vai ser. Vou viver sozinha ou com você. No rádio procurando a estação. Que bom que você está aqui. Manchete Rio 76,9 FM 760 AM. Você pode ser pobre de maré, pega no pegacido de dinheiro desprovido. Proletariado brasileiro, um cara bem sofrido. Bom de fazer limonada com limão que é verdadeiro. Você pode ser o atrevido, desassociado de qualquer partido. O mais querido, o preferido, o preterido, o mais temido. E você pode ser o que quiser. Você pode ser vitorioso, vai remar contra a maré. Doer o osso, é que pra vencer tem que ser carne de pescoço moço.

e segura tudo, tudo pra dar bom. Aí ela brotou, estoura o xandão. Sabe que é um perigo se envolver com pagodeira. Hoje o brabo vai tomar sacode lá na teta. E segura tudo, tudo pra dar bom. Aí ela brotou, estoura o xandão. Ao som do pagodinho tu vai tomar um lanchinho. Deixa acontecer naturalmente. Tô tipo Tiaguinha, ela rebola e eu... Caraca, moleque, cê é a pagodeira. Deixa eu faixa de bobeira. A noite inteira. Agora eu quero pago funk toda sexta-feira. A pagodeira. Deixa eu faixa de bobeira. Cadê as pagodeiras, vem? Agora eu quero pago funk toda sexta-feira. A pagodeira. Deixou faixa de bobeira, pagodeou a noite inteira. Agora eu quero pagar o banco na sexta-feira. A pagodeira deixou faixa de bobeira, pagodeou a noite inteira. Agora eu quero pagar o funk toda sexta-feira. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai. Vem. Ô, novinha, eu quero te ver quando é. Não abandona o bonde da gente, que no ele pra comércio tu tem moral. Vinha aqui na favela, pra aceitar não. Oi, vinha aqui na favela, pra aceitar. Jeito brava da braba, satisfação. Quem ouve, curte. Quem curte, compartilha. Rádio Manchete. Manchete. A gente criou, foi maravilhoso, inesquecível demais. Tudo que a gente brincou, todas que a gente dançou, foi maravilhoso, inesquecível demais. Mas você não está. Mas eu quero dizer agora, senhor da senhora, por que mais você não está aqui? Mas o que é que isso aconteceu? Mas eu quero dizer agora, senhor da senhora, por que valeu? Tudo que a gente criou foi maravilhoso, inesquecível demais. Tudo que a gente brigou, todas que a gente dançou. honra de receber aqui nessa roda de samba nossos padrinhos do grupo Fundo de Quintal. Toca esse cavaco aí, Bugaragão. Ronaldinho, Flavio Silva, Demi Batera. Vira Serena. Fogo embaixo da tamarineira. Não brinca. Ritmo envolvente, fascinante, que sacode a poeira. É a batucada que faz o povo cantar samba nessa levada. Eu vejo o dia. Toque refinado a cada verso improvisado que levanta meu astral. Esqueço os problemas, faço cora, só prazer, só alegria. É no cacique que eu vou sambar. A energia me faz delirar. Deixa a tristeza pra lá, já encontrei meu lugar. No samba, no samba. Deixa a tristeza pra lá, já encontrei meu lugar no samba. Chegar. Hoje eu vi o samba pegar fogo embaixo da tamarineira. Tamarineira. Ritmo envolvente, fascinante, que sacode a poeira. A batucada que faz meu povo cantar samba. Essa levada, eu vejo o dia. Ai, ai. Eu virei partideiro ouvindo samba de terreiro, som do fundo de quintal. Fundo de quintal. Samba brasileiro que sacode o mundo inteiro e contagia. Vou dizer, toque refinado a cada verso improvisado que levanta meu astral. Levanta meu astral. Esqueço os problemas, faço cora, só prazer, só alegria. Vamos, é no cacique que eu vou samba. A energia me faz delirar. Deixa a tristeza pra lá, já encontrei meu lugar. No samba, no samba. É no cacique que eu vou samba. Samba lindinho. A energia me faz delirar. Deixa a tristeza pra lá. Fundo de quintal. Vai pegar geral, hein? mais claro, mais forte, pra curtir em todo lugar. Aguarde! Manchete! Manchete! O som forte do Rio. Com ninguém, porque quando eu tô com alguém, sua boca que foi, vem e volta chamando de bem. E aí eu esqueço que cê me fez chorar até tremer o queixo. Foi tanto vai e vem de copo na minha boca. Puxando seu cabelo. Cê traz a amnésia no beijo que apaga seus erros. E a minha ficha só cai quando eu já tô lavando nosso suor no meu chuveiro. Cê traz a amnésia no beijo que apaga seus erros. E a minha já só cai quando eu já tô lavando nosso suor no meu chuveiro. No fim eu não sou seu, nem solteiro. E aí eu esqueço que cê me fez chorar até tremer o queixo. Foi tanto vai e vem de copo na minha boca. Seu cabelo. Cê traz a amnésia no beijo que apaga seus erros. E a minha ficha só cai quando eu já tô lavando nosso suor no meu chuveiro. Cê traz a amnésia no beijo que apaga seus erros. E a minha ficha só saudades. Apresento minha história pra vocês. Senta aqui que essa é sofrida demais. Era uma vez que não foi só uma vez. Repeti o beijo, repeti o cheiro, repeti a cama, repeti o erro, repeti o copo que eu bebi por ela, repeti o choro, a mesma novela, até que ela saudade sofrendo a mão dela. Que saudade de sofrer na mão dela. Baseado em saudades reais, apresento minha história pra vocês. Senta aqui que essa é sofrida demais. Era uma vez que não foi só uma vez. Repeti o beijo, repeti o cheiro, repeti a cama, repeti o erro, repeti o copo que eu bebi por ela, repeti o choro, a mesma novela, até que ela arrumou outra pessoa.

machucando o céu da boca dela com a língua. Separa que é briga, tem um filho em rapariga. Moendo de beijo o amor da minha vida. Tá machucando o céu da boca dela com a língua. Separa que é briga. Oh, oh, oh, oh. Moendo de beijo o amor da minha vida. Trai ou não, desgramada. A Manchete toca o que você gosta de ouvir. Broquinha, elas gostam mesmo é de bandido. Amigo, isso é um perigo, amigo. Ah, sou um cara legal que todo mundo quer por perto. Meus amigos, sempre fui o mais correto. Já tive vários apelidos de ET, é esquisito. Mais um com talarico. Até que eu fui pro bailão, dei de cara com ela. Primeira dama da favela, quase morro por ela. E no meio da multidão, ela era mais bela. Só que do lado dela, tinha um cara com wi-fi na canela. E apaixonei. Apaixonei pela mulher do traficante. Se eu como ela, vou me apaixonei pela mulher do traficante. Dá nem pra ser amante. Me apaixonei pela mulher do traficante. Se eu tomo ela, mala come. Amigo, amigo, calma, amigo. Seu hit, amigo. Todo mundo quer por perto. Dos meus amigos sempre fui o mais correto. Já tive vários apelidos de ET, é esquisito. Mas nunca talarico. Até que eu fui pro bailão, dei de cara com ela. Primeira dama da favela, quase morro por ela. No meio da multidão, ela era mais bela. Só que do lado dela, tinha o cara com a joia pra ela. E apaixonei pela mulher do traficante. Dá nem pra ser amante. Me apaixonei pela mulher do traficante. Se eu tomo ela, vou. Apaixonei pela mulher do traficante. Dá nem pra ser amante. Apaixonei pela mulher do traficante. Se eu tomo ela, bala. Você adorava, amigo? Explodiu. Valeu, Broquinha. Manchete. Mais conectada. Mais música. Coração mesquinho, só pensa nele próprio. Mal sabe que as escolhas dele enlouquecem minha cabeça. Meus olhos choram rios de tristeza. Pobre de mim, tendo que pagar com juros o boleto do abandono. Coração autoritário, tá achando que é meu dono. Que ama quem quiser, quando quer, sem me consultar. Me mata de uma vez. Tô só o bagaço fazendo fiasco. Me mata de uma vez. Tô chorando há mais de mês. Virei um fracassado. Dignidade eu joguei no mato. Mas que culpa tenho eu? Se o coração só ama quem não ama eu. Aô, meu Deus do céu.

manchete.com.br. Tá chegando a hora. Vem aí a manchete no FM 76,9. Som mais alto, mais claro, mais forte. Pra curtir em todo lugar. Aguarde. Manchete. Manchete. O som forte do Rio. Mas a cabeça tá aqui, lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro. E quando toca nossa música, é a canção do desespero. Vai no banheiro da balada, chora em frente ao espelho. Mergulha na bebida, liga pra recaída. Bebe seu orgulho com um uísque puro. E bloqueia, me odeia. Mas duvido que meu Deus será extensivo. E me bloqueia, me odeia. Mas duvido que meu Deus será extensivo. E quando toca a nossa música, é a canção do desespero. Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho. Mergulha! Mergulha na bebida, fica pra recaída e bebe seu orgulho. Manchete toca o que você gosta de ouvir. Eu ainda vou ser a pessoa que divide a cama e o guarda-roupa com você, que elogia o seu pijama, mesmo ele sendo cafona. São coisas de quem ama. Chega mais, Billy Bisoli! Quero ser o chato que faz você perder a cabeça, ai, ai. Que deixa a roupa jogada e sai do banho molhando a casa inteira, mas do quarto pra dentro, ai, ai. Quero revirar o seu coração e te amar valendo. A gente vai ajeitando o resto. Chora, gaiteiro! Que é isso, Caio Bison? Quero ser o chato que faz você perder a cabeça, que deixa a roupa jogada e sai do banho molhando a casa inteira, mas o quarto pra dentro. Quero revirar o seu. seu coração que te ama valendo. E aí será que você deixa a gente virar aquele casalzão que a turma respeita? Ai, ai. Porque pra mim já temos certo. Se combinou na cama, aos poucos a gente vai ajeitando o resto. E aí será que você deixa? Ai, ai. Porque pra mim já temos certo. Sucesso. É isso aí, sucesso, meu irmão. A honra é toda minha, Vini Bizzioli. Manchete. Rádio pra compartilhar.

que ia fazer isso daquilo. Prepara que eu vou acabar contigo. Mas não foi nem metade da metade do prometido. Eles não estão aguentando. Pensa nos boy frouxo, bebê. Tem 5 minutinhos. Tá difícil, viu? Adivinha aí. Mas é frouxo. 5 minutinhos já virou o olho. Eu já ouvi. Nem esperou eu esfriar. Eu veio na preninha. Amigo, onde é que esses homens? Manchete, rádio com o seu jeito. Covardia! É um safadão pronto, preparado e querendo. Daquele jeito. Um covardia minha te ligar. Inocência sua.

Será que nesse chapelão cabe eu e você?